pátria peregrino, neste mundo de tristeza e escarcéu. Tenho a bússola que orienta o meu destino, vou marchando para o céu. E a árvore da vida lhe prospera, concorrendo pra saúde das nações. Corre um rio de verão na primavera, alegrando, alegrando os corações. Ando ausente desta pátria peregrino, neste mundo de tristeza e escarcéu. Tenho a bússola que orienta o meu destino, vou marchando para o céu. Os palácios são de pedras preciosas, e as praças, e as praças de cristal. Desta pátria peregrino, neste mundo de tristeza e escarcéu, tenho a bússola que orienta o meu destino. Vou marchando para o céu. Corre um rio só de águas cristalinas, onde a sede saciei. Vai valhando pro deserto e campinas, como é lindo o palácio do meu rei. Ando ausente desta pátria peregrina.